Se dúvidas existem... Para esclarecer dúvidas, precisamente... Se dúvidas existem... Se dúvidas existem, boa tarde, Eduardo. Olá, boa tarde, Susana, está boa. Olá, tudo bem? Já sei que o Eduardo está com um bocadinho de gripe em cima, não é? Não tem importância, já está tudo a passar. Sim, faz parte, não é? É verdade. Não escapou. Não. Nesta segunda emissão da nossa rubrica Se Dúvidas Existem, vamos então pegar num tema que tínhamos falado a semana passada, que tínhamos adiantado, que é a diferença entre o conceito de autoridade e o conceito de poder, que o Eduardo disse que tinha pano para mangas, portanto era um tema que dava para desfolharmos. Acho que sim. Lembra logo assim a priori de dizer acho que sobre sim. Isso? Acho que o poder é qualquer coisa que nos aniquila, que aniquila o próprio que o tem. Porque acaba por o tornar limitado e acaba por ser inebriante. Portanto, quem tem o poder não tem, se calhar, o poder que pensa. O poder só tem consequências, não tem sequências. Não é? Consequências más? Consequências más, consequências nocivas, porque é de alguma forma vivido sem a autoridade, não é? Portanto, a autoridade então aqui é muito importante. A autoridade é aquilo que nós sabemos, é o nosso conhecimento, é a área em que nós temos conhecimento e em que podemos ter uma opinião e fazer coisas que são positivas e que são que levam a qualquer coisa de interessante e útil para a comunidade. Portanto, podemos ver o poder como um espaço, um estatuto, não é? Um local na sociedade, mas que pode não ser nada se nós não soubermos, então, todos os conteúdos que constituem a autoridade. Exatamente. É isso mesmo, o poder acaba por não ter nenhum sentido se não houver a autoridade por trás e, portanto, deixa de ser poder. O que interessa é mesmo a autoridade. Portanto, o poder é nada, a autoridade é tudo. A autoridade é tudo. Toda a gente tem autoridade. A sua autoridade. A autoridade que criou ou que lhe é dada pela sociedade dentro de uma determinada função ou dentro de um determinado papel, seja o papel familiar. Pode ser uma questão familiar, pode ser um papel no casal. Existe também autoridade, mas não existe poder. Exato. O poder leva precisamente a tudo o que é a deturpação das relações sérias e das relações de interesse comum e de respeito comum. A minha liberdade acaba quando começa a liberdade do outro, não é? Desculpe. E é isso mesmo. Quer dizer, se o cônjuge olha para o outro cônjuge de uma forma poderosa, enquanto eu tomo as rédeas e eu é que comando... Algo está mal, não é? Não tem sentido, porque o outro submete-se, há uma submissão, não é? Portanto, quem nos está a ouvir e que julga que tem muito poder, esqueça, não é? Cria a sua autoridade nas situações que quiser, mas esqueça a parte do poder, porque o poder não lhe dá muito, não é? Apesar de... Há uma certa ilusão, não é? Há muitas pessoas que se iludem no estatuto que têm e adquirem uma função de poder e não exercem autoridade alguma. Eu acho que essa ilusão é aquela história do cá se fazem, cá se pagam, não é? Essa ilusão paga-se caro. Porque o poder não tem onde se sustentar. Não é? O poder escorrega. Exatamente, o poder está num plano inclinado. Está num plano inclinado, porque não há nada que o sustente, não há nada que lhe dê a base, não há conhecimento, não há importância, de facto. A importância é dada pela autoridade. Se eu tenho a minha opinião para si só é válida... Se eu tiver argumentos, que a baseiem. Claro. E aí a Susana diz, não, o Eduardo tem autoridade para falar neste assunto ou para tomar esta atitude. Se eu, de uma forma completamente autocrática, disser, ó Susana, é assim que se faz, a Susana diz, ó filho, pelo amor de Deus. Não lhe dou legitimidade alguma. Não dá qualquer tipo de legitimidade. Isso acontece na relação profissional, na relação institucional, na relação familiar e na relação de casal e na relação familiar, sem esquecer a relação parental. Lembremos que isto é uma questão também importante na relação entre pais e filhos. Quando há filhos que dizem que os pais são os seus melhores amigos, exercem o poder da autoridade para com os filhos e não o poder apenas de ser o pai, portanto ele é que manda. Há ali uma cumplicidade, há ali muita coisa em comum que legitima. Sim, não é? tenta-se pelo menos. É claro que há também a verdade de que o pai não é, ou a mãe, não é o melhor ou a melhor amiga. Mas quando os filhos dizem isto de uma forma muito, se calhar às vezes, sem o conceito real do que estão a dizer, estão a querer transmitir sim, isso, sim, não é? Estão a querer transmitir uma cumplicidade. É essa a ideia que sim, estão transmitir. A querer transmitir uma cumplicidade e que se está a criar, de facto, uma autoridade e não um poder. Quer dizer, eu não posso dizer a um filho meu, tu fazes isto porque sim. Claro. Acabou-se. É claro, vamos lá ver. Há situações específicas de birra, claro. e de situações de teimosia extrema infantil. Situações não razoáveis, não é? Não razoáveis, que têm de se terminar taxativamente de uma forma abrupta, claro. Autoritária, e dizendo, meu caro amigo, acabou agora. Ah, mas não há mas nem mas é assim que é, acabou. Mas essa não é a regra, não é? Agora, essa não é a regra. O que nós temos é, de facto, preparar tudo para não chegar a essas situações, exatamente, não é? Para que a coisa seja agradável, que o dia-a-dia seja agradável. E começamos desde muito, muito pequenino. Havia uma... No outro dia estava a ver televisão e vi como é que se diz? Uma frase de uma marca Sim. qualquer, não me lembro. E que dizia que a felicidade se inicia desde os primeiros momentos, num início de caminho. Exato. E é verdade, a felicidade constrói-se precisamente com essa razoabilidade, oferecendo autoridade também à criança. Dá muita segurança, não é, à criança, não é? Exatamente, porque a própria criança tem autoridade. Uhum. A própria criança tem autoridade no seu mundo. Claro. Naquele pequeno mundo que tem e que se vai alargando dia a dia. Uhum. E que se vai alargando para fora, que transborda para lá das paredes da casa, não é? Uhum. E que passa para a escola e que passa para a sociedade mais geral. E toda a afirmação, toda a sua forma de estar, a autoestima que tem, a forma da criança olhar para si própria, começa em casa, com a forma como eu a olho e a forma como eu falo dela, a forma como eu a respeito, a forma como eu a afago também, a forma como eu beijo o meu filho e lhe digo o quão bonito ele é. Isso permite que ele se sinta bonito e se sinta importante e se sinta seguro e certo. E aí sai de casa e sente-se dessa forma. E tem a sua autoridade para pensar assim. E tem essa autoridade. Está consubstanciada no carinho que o pai dá, no amor que a mãe dá, portanto, nessa relação, exatamente. Não é? Não é vago, nem vem do nada, não é? Mas já agora, Susana, isso leva-nos a falar, se não se importa, isso. Já com a história da autoridade e do poder e desta história da relação parental. Há um tema que eu gostaria de focar, que é o caso de Esmeralda. E que eu ouvi algumas afirmações agora durante esta semana passada. O fim da semana. Minha entrevista na SIC, não foi na televisão. Sim, exatamente. E que foram feitas afirmações muito, muito complicadas. E muito complicadas porquê? Porque põem em causa uma atitude que me é muito querida, que é a atitude dos psicólogos, enquanto classe. Ora bem, à partida, vamos ver, entre a biologia e os afetos, vamos pensar no caso de Esmeralda, pai biológico e pai não biológico, pai afetivo. Imediatamente, eu, a Susana e qualquer outra pessoa, tendemos para os afetos. Claro. Porque a ruptura de afetos é muito... A ruptura de afetos é horrível, porque o determinismo genético não nos assegura rigorosamente nada. Quer dizer, eu vejo pais e mães a tratarem horrivelmente os seus filhos biológicos. Exato. E que são eles... Que apenas exercem poder. Sim, exercem apenas o poder. E exercem o poder de uma forma terrível, com abusos, com maus-tratos, abusos. Os abusos não são necessariamente sexuais. As pessoas geralmente falam de abuso. As pessoas falam de abuso e pensam logo, abuso sexual. Não há muita variante. Não, há muita variante. Por exemplo, queimar cigarros nos corpos das crianças, não é? E outras coisas dificilmente mencionáveis ou que nós temos alguma dificuldade em pensar nelas. Ora bem. O NEIP, o Núcleo de Estudos e Intervenção em Psicologia da Ação Social da Câmara Municipal, fala semanalmente, não é? Nós temos reuniões semanais e falamos dos vários assuntos, sejam os assuntos correntes da nossa prática, não é? Com discussão de casos, e seja assuntos mais latos. E, de facto, é importante que a população perceba. E perante algumas afirmações que foram feitas... Fala nomeadamente do Dr. Villas Boas. Considerações em relação ao caso Esmeralda. Seu considerações ao caso Esmeralda de uma forma... É sempre a forma como se faz e não aquilo que se diz que é grave. Que foi, de facto, completamente abusivo nas suas afirmações e que diz que taxativamente se tem de ir pela ligação aos afetos e entregando, sem qualquer tipo de intervenção e sem qualquer tipo de análise e avaliação do caso, a criança, a Esmeralda, Ana Filipa, não é? A miúda chama-se Ana Filipa, umas vezes é Ana Filipa, outras vezes é Esmeralda. Acho que será melhor a Esmeralda. Bom. A Esmeralda aos pais afetivos. E só faltou dar murros na mesa. Senhor, o que sinceramente não é assim que as pessoas falam. Imagino eu agora a começar a dar murros em cima da mesa. A Susana virava as costas e ia-se embora. Dizia, portanto, critica a atitude, mas também critica a posição? Critico a posição. Critico a posição no sentido seguinte. É preciso avaliar muito bem a situação e saber, e avaliá-la de uma forma muito científica. E a psicologia tem formas, tem instrumentos, tem baterias de testes que permitem quantificar e qualificar a adaptabilidade de um sujeito a uma determinada situação. Ao que tudo indica, o tribunal disse isso mesmo, a criança integrou-se bem no agregado do pai, portanto estavam criadas todas as condições para dar legitimidade, já tinha sido dada em 2004. O Dr. Villas Boas, quanto a si, foi contra todas as ideias do trabalho correto dos psicólogos. Exatamente, não é? E contra todas as avaliações que foram feitas. Por profissionais da mesma classe. E vejamos uma coisa. Nós não somos juízes, nós, os técnicos. Nós, enquanto técnicos de saúde, nesta área, nós não somos os juízes. Nós apenas temos que dar uma informação ao tribunal e dizer ao tribunal qual a nossa posição enquanto técnicos. E depois o juiz decide, tendo na mão todos os fatores, incluindo o fator que é a avaliação que foi feita pela psicologia. Portanto, não é criticável as posições dos juízes, neste caso, pela simples razão de que houve avaliações psicológicas feitas de uma maneira profissional E foi dito que a criança estava preparada para ser entregue ao pai biológico. E vejamos que as crianças têm uma capacidade de adaptação fabulosa. Uhum. E é muito pouco provável, já agora, porque o Dr. Villas-Boas depois acabou a sua alocução de uma maneira completamente abstrusa, dizendo que se a criança, se nós ouvíssemos dizer que a criança caía de um terceiro andar, ou lá o que é que foi, que seria um acidente cá em Portugal, mas no estrangeiro seria considerado um suicídio, que o trauma seria tão grande que levaria provavelmente ao suicídio. É assim, a adaptabilidade vai permitir que a criança se sinta bem com o pai biológico, se forem criadas condições para uma progressão nesse contacto e um cuidado enorme no acompanhamento deste caso. Mas mais nada. É esta a posição do NEIP e de Vila Real e é a minha posição pessoal. A pergunta com que fecho esta nossa rubrica é se em 2004, portanto, o Tribunal já tinha decidido que a criança deveria ficar então com o pai biológico, havia condições para isso. Em 2004, portanto, a criança agora tem 7 anos, tinha menos, portanto... 4, 5, 6, 7, 8, tinha menos 4. 4 aninhos. Pronto, ela vai fazer em fevereiro, portanto, aí a juventude, mas 4 aninhos. 3 a 4 anos é uma idade correta para tudo isto ter acontecido? Não, melhor que não, agora. Eu acho que não. Acho que... Não. Isso são os atrasos. Isso aí é horrível. De facto, a nossa justiça tem essa questão de atraso, nós pedimos um relatório. Ouça uma coisa, se me pedir um relatório em relação ao seu filho... Uhum. Chego ao meu consultório, eu faço-lhe o relatório, eu faço a consulta e faço o relatório e é... Logo, claro. É 2 horas, meu Deus. Claro. Não há problema nenhum, portanto, eu não percebo porque é que demora tanto tempo a passar um papel de um departamento, de uma mesma instituição para outro departamento. Mas a minha pergunta ia no sentido assim, de se perceber, ou na sua opinião como especialista técnico, psicólogo clínico, que... teria sido melhor ainda, porque parece que... Aos 4 anos do que aos 7. Sim, aos 3 do que aos 6, ou aos 4 do que aos 7. Para a criança teria sido mais fácil. Sim, teria sido mais fácil. Há que pensar nisso. Há que pensar nisso, e há que pensar neste assunto. Há uma coisa que eu gostava de dizer agora, e que tem a ver com uma vontade que as pessoas também participem no nosso programa. Nós vamos criar um mail, não é? Exatamente, vamos criar um mail. Está prometido. Está prometido. Depois deste lançamento que para nós tem sido prazeroso, não é? Acho que sim, tem sido muito agradável estar consigo. Igualmente. Vamos criar um mail aqui do Sem Dúvidas, existem. Se Dúvidas Existem. Há um blog que podem consultar, que é o blog do MNEIP, que é psivrsa.blogspot.com. Eu vou repetir, psivrsa.blogspot.com. Onde podem inspirar-se, pensar sobre as temáticas que poderão trazer aqui para a nossa e que também tem, por exemplo, tem todos os artigos que saem quinzenalmente no Jornal do Algarve. Do NEIP. O NEIP tem um jornal, um artigo quinzenal e podem ler lá os artigos. E pronto. Até para a semana. Okay, uma boa semana para si. Uma e boa para semana, todos os Sana. Obrigada. Se dúvidas existem, não é? Se dúvidas existem, vamos esclarecê-las sempre. Boa tarde. Deus, boa tarde. Sim. Se dúvidas existem. Para esclarecer dúvidas, precisamente. Se dúvidas existem.